ar, mais um campeão de audiência. Programa Livre. 102 apresenta O Rebu. Oferecimento Dendê, Shopping Balneário, há 37 anos servindo você. Boa tarde, ouvinte da 102. Espera um pouquinho, Camila. Daqui a pouco você fala, senão você atrapalha a minha entrada fenomenal aqui, tá? Ela falou a tarde inteira, ela falou a tarde inteira, quer mais. Impressionante. É uma boca solta. Boa tarde, ouvinte da 102. Está começando agora o seu Rebu. Bocão. Com Garoto Chaqueca, Flávio Santana, Camila Gomes. E Camila Gomes, preste atenção. Hoje é o Dia Nacional do Silêncio. Você não está comemorando a data. Eu nunca vou comemorar. É impressionante. É uma data que não vale para mulheres, eu acho, né? Aliás, você, mulher que está nos ouvindo, tente ficar 30 segundos em silêncio no carro pra comemorar esse dia. Não vai acontecer, não vai. Você consegue ficar 30 segundos quietinha, Camila Gomes? Tu consegue? Eu não sou mulher, pareço mulher, mas não sou mulher, eu sou só gorda. É isso. Eu sou gorda. É, sou só gorda, é esse nível. Aliás, garoto Chaqueca, hoje pela manhã eu descobri que eu seria um péssimo gay. De verdade. Por quê? Então, porque eu engasguei escovando os dentes. Aí eu tive essa definição. Tente absorver isso na sua mente, Camila. É forte. Eu tô tentando lembrar se algum dia eu já engasguei com escova de dente. Não, mas deixa eu falar que você tá piorando a situação. Eu não vou mais falar. Mas vamos lá, Camila, que você não tem muito tempo. Você tem uma reunião que você esqueceu, não é verdade? Mas você está aqui para dar um... você continua com aquele seu problema com psicotrópicos impressionante, né? Vendo doentes. Mas você está aqui para dar um recado importante para o nosso ouvinte. Diga mesmo. Então, existe uma menininha aqui de Santos, ela tem 10 anos, o nome dela é Laila Vitória Santos, e ela nasceu com paralisia cerebral. Puxa. E ela anda de cadeira de rodas desde que nasceu, né? E o sonho dela é andar. E tem uma cirurgia que só se faz nos Estados Unidos, aqui no Brasil parece que não tem. Eu acho que elas devem ter se registrado em algum tipo de programa e conseguiram essa cirurgia. Mas para arcar com os custos, a família, né, precisa de $165 mil. Ou R$165 mil, agora eu não lembro. Tá. É dinheiro pacas, de qualquer modo. É, muito dinheiro. E a família é humilde, então eles estão fazendo, assim, uma super campanha para conseguir realizar esse sonho da Laila. Então, o que eles fazem é pedágios. Em Santos, em São Vicente, eles vendem doces na rua, a Laila fica presente até nesses pedágios, e todo o dinheiro que conseguem ele é revertido pra esse sonho. E alguns jogadores também já ajudaram, jogadores famosos, já enviaram camisas autografadas e eles fizeram rifa e tal, né? Ainda falta uma boa quantia, mas parece que a cirurgia tá marcada pra setembro, então eles têm pouco tempo pra conseguir essa quantia. E aí eu tô aqui falando pros ouvintes da 102, quem quiser ajudar e quem quiser conhecer mais sobre a história da Laila, é só acessar o site www.amigosdalaila.com.br. E lá tem toda a orientação para a pessoa poder contribuir. Vai ter isso conta mesmo. Pra depositar, conta, por exemplo. Tem os projetos que eles fazem para ajudar as campanhas, né? Tem a história dela para quem quiser conhecer. Inclusive, tá marcado um outro pedágio já para sábado, lá nos arredores do Brisamar, a partir da 1 da tarde. Então, é isso. Repete o site, por favor: www.amigosdalaila.com.br. Laila com I mesmo. Laila, L-A-I-L-A. Tá bom, amigosdalaila.com.br. Exatamente. Feito então, Camila Gomes, recado dado. Bom, tomara que o pessoal ajude, realmente. Vamos repetir ao longo do programa esse site pro pessoal poder contribuir pelo espaço aí com a Laila. E tomara que dê tudo certo, vai dar tudo certo. Com certeza, e ela é encantadora. Ah, que bom, você inclusive a conheceu nas suas ações de peixe marinho, não é isso? Ou de sereia, não sei como é o melhor caminho de falar isso. Recado dado, vamos começar nosso Rebu. Garoto Chaqueca, não sei se você está sabendo, mas vai aumentar de fato o transporte público de Santos, né? Provavelmente a partir da semana que vem. A passagem vai para R$3,25. Eu trago essa informação porque foi muito disputado, né? A concorrência foi entre a Viação Piracicabana contra a Viação Piracicabana, e eu não sei se você sabe, mas quem ganhou foi a Viação Piracicabana. Foi isso. Você vê que foi uma disputa impressionante. Corrido, né? Eu até agora não consigo entender. Eram 32 empresas que estavam nesse. Ficou só Piracicabana quanto Piracicabana. E deu Piracicabana. É impressionante, perfeito. Começa então a partir da semana que vem mais um aumento, né? Pra se juntar a todos os outros. Mas tá tudo certo. Ou seja, você faz uma concorrência pra você ter o melhor preço e o melhor serviço. Exatamente. E aí ganha justamente a empresa que tem o maior preço e o pior serviço. E que tá há pouco tempo na cidade, né? Acho que já tem uns 10 anos pra mais. Parabéns pra Prefeitura de Santos. E idiota me sinto eu, garoto Chaqueca, porque eu noticiei isso desde o ano passado. Eu não me sinto idiota. Ele me disse, Diogo, primeiro, que eu não pego ônibus. Sim. E segundo, que eu não votei nessa administração. Perfeito, perfeito. Agora, quem votou e pega ônibus deve estar se sentindo um baita do idiota, né? É, provavelmente. É que eu me sinto idiota porque eu repercuti isso aqui no Rebu. Desde o início eu acreditava que ia ter uma disputa. Que ia ter... Mas não, foi só pra inglês ver. Cartas marcadas, obviamente. Tá aí. A disputa foi acirradíssima. Deixa eu te perguntar uma coisa. Pois ontem, não. No final do programa, ligou um assessor do vereador, um vereador aí. Que professor Igor. Igor. Ligou pra mim também. Ah, então. E o que que ele quer? Não, então, ontem até expliquei pra essa assessora quando me ligou. O que que foi? Ele foi meu professor de história. Ah, foi o professor. O que que acontece? Ontem, ao acaso, você fez um comentário, né, sobre uma lei que tá vigorando agora dos banheiros Nacional. Públicos, né? Dos banheiros. Sim. Que o homem pode entrar no da mulher e vice-versa e tal. É, foi aprovado no Congresso Nacional. Isso. E daí, nós fizemos um comentário aqui, eu, o R, não lembro agora quem foi, que pegou e falou, mais uma ideia brilhante de vereadores tipo do professor Igor. E daí essa assessora ligou que achou, alguém que ouviu, entendeu que nós tínhamos informado aqui o nosso ouvinte que era o professor Igor quem tinha criado essa lei. Não, mas não. Primeiro ele tem que ser deputado federal pra criar a lei, né? Porque isso foi aprovado no Congresso Nacional. Exato. Então primeiro ele tem que se transformar num belo deputado federal pra... Ele deve ter criado alguma lei besta aí que nem se cria aqui de vereador, isso. Mas pra municipalidade. Foi aquela do cinema. Foi aquela do cinema que a gente comentou aqui. Normas de conduta pro cinema que não foi aprovado. Ah, então, aproveita o assessor do professor Igor. Quem tá falando é Cláudio Mussi. Então o senhor deve ter criado alguma besteira como essa do cinema. Agora pode pedir a gravação que eu envio pro senhor. Foi isso. Aliás, o assessor até perguntou se ele poderia vir no programa. Falei que não haveria problema algum, poderia marcar. Ah, não pode vir, não. Não pode vir. Não pode mais, esquece. Não pode vir, não. Não tem que trazer vereador nenhum aqui, pô. Tá certo. Vereador tem que trabalhar, não tem que vir fazer propaganda aqui. E tem bastante coisa pra fazer aqui na cidade. Não pode, tem muita coisa pra fazer. Tem muita coisa pra fazer do que vir aqui na rádio falar. Perfeito. Recado dado. Doutor Devi Prada, seja muito bem-vindo. Novos amigos, você vê o Rebu conquistando novos amigos. O que eu tô fazendo de amigo, você não tem noção. Olha, eu cheguei atrasado, não sei o que vocês estavam falando, mas muito serviço tem para fiscalizar também. Sim. Então, se a Câmara quiser fiscalizar esse monte de buraco e obra parada em Santos, né, e o Santos Novos Tempos, cadê o dinheiro que foi recebido e não, porque aqui, aqui é o seguinte, vereador... Fique à vontade, vereador. Vereador é o seguinte, vereador, ele é o seguinte, ele cria uma lei esdrúxula qualquer, né... E se você faz uma crítica, ele quer direito de resposta. Sim. Qual foi a... Eu não sei nem qual foi a lei que ele criou do cinema. Não, criou e não passou à frente. A gente já repercutiu isso há umas duas semanas atrás, que ele tinha, ele veio com uma proposta de lei sobre normas de conduta para o cinema. Ou seja, se estiver fazendo baderna, falando e tal, essa pessoa, além de ser convidada a retirar, a polícia vai ser acionada para tirar o baderneiro de dentro do cinema. Que daí não vai poder entrar com a mesma mercadoria que é vendido dentro do cinema. Né? Por exemplo, se o cinema vende pipoca, você não vai poder entrar com pipoca de fora. Enfim, ele queria criar normas de conduta para as pessoas que frequentam o cinema. Isso não foi aprovado, assim como aquela outra lei, aquela proposta de lei do vereador Lascani proibindo selfies nos banheiros públicos da cidade, em qualquer banheiro, não só público, mas também em qualquer outro tipo de banheiro. É mais uma lei que não entrou. Nós comentamos isso há duas semanas atrás, não repercutiu nada, mas ontem acabou fazendo aquele comentário, alguém deles ouviu isso e achou que a gente tinha colocado, que ele tinha criado essa lei também dos banheiros. A lei de cinema é boa. Ouvindo agora, a lei de cinema é boa. Mas acho que a polícia tem mais o que fazer. Mas não é tão estrúxulo assim. Mas acho que a polícia tem mais o que fazer do que tirar o baderneiro do cinema. Acho que tem alguns problemas na rua. Chata, não tem coisa mais chata que você sentar. Há muito tempo que eu também não vou no cinema justamente por causa disso. Não tem coisa mais chata que você sentar no cinema e ficar um monte de gente fazendo barulho. Sim. Né? Quer fazer bagunça, vai fazer na rua, pô. Cinema não é lugar de fazer barulho. O problema é que mas o cinema tem condição de tirar essa pessoa. Não precisa chamar a polícia. Chamar o poder público também, tirar a polícia de fazer uma ronda na rua e pode combater o crime organizado do que ficar tirando o baderneiro, né? Exato. Eu posso dar minha opinião? Eu acho que o problema não é nem a lei ser boa ou não. O problema é o tempo que ele perdeu pra criar uma lei, tendo tanta coisa pra se preocupar na cidade, ele se preocupa com o cinema, o que acontece dentro do cinema. Né? Com tanto mendigo, com tanto maloqueiro na cidade, com tanta coisa errada acontecendo na cidade, o cara se preocupa com o que acontece dentro do cinema. Pelo amor de Deus, né? Pois é, ele podia primeiro falar do dinheiro público, das metas que o prefeito não cumpriu, os secretários, podia ligar pra cá e primeiro falar dessas coisas e depois gastar o tempo dele com coisas novas, né? Sim. Das obras paradas, por que, não, que a obra do canal tá parada? Que eu fico às vezes indignado. Por que, não se prende essa quadrilha de roubo de rodas? Por exemplo, é isso, né? Porque a gente às vezes aqui faz críticas, porque os caras fazem leis, no caso dessa aí. Sim. Agora você me falando com mais detalhes, eu vi que... Né, bom, mas tudo bem, mas tem coisa muito mais importante. Perfeito. E você faz uma crítica na rádio e o cara fica pedindo gravação e fica pedindo não sei o quê. Ontem, na hora que me ligaram, não, porque o departamento jurídico, eu falei, bom, o departamento jurídico, então peça via. Já que é judicial, então. Já que é o departamento jurídico, sim, que quer, peça através do judiciário, então, ora. Sim. Muito bem. Olha, o advogado não sabe o que tem que fazer. Sim. É tanto assessor lá, pô, o vereador tem quantos assessores? Ah, tem alguns, né? Tem pelo menos cinco, que eu falo então, tem tanto assessor, pô. Então, que um então fique cravando o programa pra de boa não ficar enchendo o saco aqui, pô. É, e também acho que, independente de qualquer coisa, os comentários do Rebu são insignificantes pra de tanta coisa que tem que ser feito e visto não, aqui na cidade, né? Não, somos como exatamente, falam todos. Ninguém então, escuta o seu programa, na verdade, escuta, pô. Não precisa se preocupar, ninguém professor. Ninguém concorda com a nossa opinião, é só a gente aqui. Tanta gente morre vindo pra Santos ali na Anchieta, ele podia pensar nisso. Né, em cobrar o poder público e segurança. Essa madrugada, mais dois carros perderam as rodas. Tá na pauta, falaremos disso. Assim, aliás, tanto assunto mais importante que as pessoas estão morrendo. Um ouvinte mandou pra mim sobre a situação da rodoviária, rodoviária de Santos. Marquei vocês também. Tanto assunto importante. Drogado, bandido, tá tudo lá, cara. Faz o seguinte, liga e fala primeiro o que ele fez sobre todos esses assuntos mais importantes e depois ele fala do cinema. Aí sim. Aí ele pode vir aqui dar entrevista. Exatamente, aí tá feito. Flávio Santana, olha só. Boa tarde decentemente pra você. Não. Seja muito bem-vindo. Obrigado. O melhor amigo de Paulinho aqui, presente com a gente, pessoa que faz marcações incríveis. Seja bem-vindo. Sempre contribuindo com a cidade. Eu tô sempre, né, contribuindo com a cidade. Sua saúde tá bem? Tá ótima. Que pena, uma galera aí tá infeliz com essa notícia agora. Saber que você tá bem. Com toda certeza, mas... Aliás, de mais de uma prefeitura, eu acho. Impressionante. Aliás, tá complicado. Vaso ruim não quebra fácil, né, cara? Esse rebu tá complicado. Ninguém me liga mais pra contratar show. Agora é só pra dar bucha. Impressionante. Meu celular virou outra coisa. Meu e-mail, então? Não, meu Facebook todo dia tem uma marcação de alguém pedindo socorro. Tá, tá bacana, tá legal. Vai vendo. Mas olha essa notícia que lhe envolve, Flávio Santana. Bolo nega maluca vira bolo afrodescendente. Presta atenção, não é piada. Pensei que você ia falar do jogo de ontem. Não, falaremos, espera um pouquinho. O dono de uma padaria... Não, presta atenção. O dono de uma padaria na Praia do Cassino, no Rio Grande do Sul, resolveu mudar o nome do bolo de Nega Maluca, aquele de chocolate, para bolo afrodescendente. Com problemas mentais. Foi por causa dessa onda de politicamente correto. Estou seguindo uma linha de respeito, disse Gilberto Ponce Dias. Ele que já foi processado por dois moradores do bairro, desde que ele fez essa medida, essa mudança, por preconceito. Quer dizer, ele muda de Nega Maluca pra afrodescendente pra não dar problema e dar problema. Eu vou dar uma dica pra ele. Você nunca vai agradar todo mundo. Seja lá o que você faça, sempre vai ter alguém pra reclamar. Então, meu amigo, siga só a sua consciência. É, faça o relato certo e pronto. Exato. Mas é estranho você pedir, vou ver dois bolos afrodescendentes. É esquisito, a linguagem. Vê dois bolos estranho. Flávios aí pra mim. Como é que é? Já foi meu nome na parada. Eu tava comprando uma televisão aqui. Eu tava comprando uma conversa paralela. Se o cara botou afrodescendente, foi pra você. Comprou uma TV, mas você orçou direitinho, que a prefeitura comprou umas TV meio estranhas aqui no começo do ano. Quanto que pagou? É, foi meio caro. Eu não nem lembro direito, mas foi meio. Acho que foi um pouco acima da tabela, não foi? Dizem que foi acima do valor de mercado, mas o prefeito explicou que era pra colocar nos postos de saúde, nas escolas. Ah, no posto de saúde é bom, né? Pra fazer, ajudar na campanha. No posto de saúde é uma beleza, porque você chega lá... TV, ele faz... Não, você chega lá com uma taquicardia, né? Tá passando mal. Você olha uma televisão de LED de 50 polegadas. E aí você morre de vez. Economiza um leito. É. Mas te explicando, pra você não ficar confuso, existe um bolo de chocolate que é tradicionalmente chamado de Nega Maluca. Lá no sul, um dono de uma padaria resolveu mudar, agora chama bolo afrodescendente. Ah. E deu uma B.O. pra ele isso. Deu B.O.? Acusaram ele de preconceito, de racismo. Agora ele falou que vai chamar bolo Flávio Santana. Bolo Flávio Santana. É mais fácil. De novo o nome. Assim vou ganhar um dinheiro também com direitos autorais. Ele tem um sorvete napolitano, que ele vai mudando de cor essa pessoa aqui. É impressionante, ele é degradê, o Flávio. Né? São várias as cores, uma só. São vários tons de escuro. Do tom claro, é meio cinza essa pessoa. É uma nova cor, é um outro universo. Gordo, pronto, acabou. É, tem um ouvinte, querendo falar aqui. Opa. Chama ela aqui, chama aqui. Opa! Vem aqui. Ei. Tá vendo? Vem olha aqui. Olha só. Vem uma mini... Um ouvinte veio trazer. Ah, obrigado. Que linda. Que legal. Obrigado, meu. Muito obrigado. Vem cá, olha, como é seu nome? Como é seu nome? Fala aqui no microfone. Fala aqui. Aqui. Júlia. Júlia. E você escuta aqui o programa? Mais ou menos, né? De vez em quando, né? A mãe obriga, né, Ju? Você fica no carro, a mamãe fica ouvindo, você fica ouvindo também? A gente só fala besteira aqui, pô. E o que você trouxe pra gente aqui, Júlia? chocolate. Mas eu vou acabar engordando assim, Júlia. Fala assim, como? Você já é gordo. É impossível, não, fala pra ele. Não. É impossível engordar mais. Não tem como, na Casa Lírio? É impossível. Mamãe, o que é a Casa Lírio? Fala pra gente aqui, fala no microfone aqui da Casa Lírio. Então, é uma loja de paisagismo aqui no Gonzaga. A gente trabalha com flores naturais, artificiais. Essa aqui é uma parceira nossa, que é a da Ludossura. E ela tá fornecendo chocolates para nossas cestas agora pro Dia das Mães. E a gente trouxe aí pra vocês experimentarem. Legal. Me dá o endereço da Casa Lírio. Eu escuto sempre na rádio, mas... Ela tem aqui na Galeria Queiroz Ferreira. Tá. Tem entrada pela Goitacazes e pela Galeão Carvalhal. E lá tem o que na Casa Lírio? Tem flores? Tem flores naturais, artificiais, vasos, tem vários arranjos, tem cheirinho pra casa. Tudo pra casa, as varandas... Ai, tomara que minha mulher não esteja ouvindo o programa. Não, tomara que ela esteja ouvindo sim. E a Júlia encantando a loja lá. É. E a Júlia encantando a loja lá. A Júlia é encantadora de clientes. Linda. Tá certo. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço pra vocês. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Casa Lírio. Tchau, Júlia. Galeria Queiroz Ferreira. Gordo, eu vou pegar o teu porque você tá muito gordo. É, não come não, gordo. Tá bom, eu vou me cuidar. Eu vou comer ração do filete. É o melhor caminho. Então, antes da gente avançar, o que que acontece? Ontem teve jogos de futebol, não é verdade? São Paulo surpreendentemente ganhou do Cruzeiro, ninguém esperava por essa. Acho que tá errado, vai dar problema isso daí. Ontem só deu zebra, é verdade? Estava ganhando de 2-0, não é verdade? Do Maringá, é isso. Maringá. O time reserva acabou cedendo empate. Não, o reserva deixar... do reserva do reserva, né? O time do Santos. Era o sub-10. Sub-10. O que deixaria a garota enxaqueca insatisfeita. Fralda, você viu a fralda saindo? Por trás. Caiu no meio do esse campo. Empate deixaria a garota enxaqueca extremamente insatisfeito e puto da vida, essa é a verdade. Não, mas daí tem o quê? O Corinthians perdeu. Aí fica incrível, né? Do Guarani do Paraguai, time de Flávio Santana, me perde, né? De 2-0. 2-0 pro Guarani. Perdeu pra quem? Qual é o time? Guarani o Guarani Paraguai. Perdeu pro Paraguai? Não, peraí. Galera, vamos falar de novo. Peraí, vocês não sabem. O Guarani já é ruim. O Guarani já. O Guarani do Paraguai, tu sabe o que que é isso? Gente, vocês não sabem o que é. Vocês não sabem o que é jogar na altitude, velho. Altitude zero. Você não sabe o que é jogar fora do pavilhão 9. Essa que é a verdade. Aí confunde, fica um negócio muita liberdade. Não aí dá é certo. Que não combina. Embora Fábio na minha Osmano, televisão foi 2-0 pro Santos. Ah, não teve o empate. Eu não vi. Eu dormi. Não, é que você pegou uma daquelas TVs da prefeitura licitadas. Lá só dá um resultado favorável. É, e até semana. É as pesquisas do Jornal da Aula. É a mesma equipe. É a né? mesma equipe. Na semana passada, davam como goleiro Cássio do Corinthians um goleiro de seleção. Ontem ele tomou um gol meio com mão de alface, na verdade. Acabou. Não, daí até fiz uma musiquinha de um novo jingle de uma lanchonete que poderia ficar assim, ó. Dois hambúrgueres, mãos do Cássio, queijo molho especial no pão com gergelim. Acho que pode ser uma música que fica de mãozinha de alface, né? Agora, que essa esse teve. Argumento do Flávio de que eles não sabem jogar na altitude não combina, né? Porque os manos estão sempre altos, né? Isso é verdade. Isso não justificou, não. Que vergonha. Não... Acho que não paga. Acho que tá com o seu salário atrasado. Eu acho. É o Corinthians sendo Corinthians. Dando emoção. Tá depois do Tolima. Tá titinho, não fica titinho. Me mandaram agora essa como é que é? Agora, titi, agora, titi. Agora vai ter que ganhar de 3-0 do Guarani. Tem que fazer 3-0 do Guarani. Ruim, no Paraguai. É ruim. A gente gosta de emoção. É, basta vocês dar audiência pra Globo. Ameaça o time falando que não vai ter mais sacoleiro. Aí acho que vocês ganham. Não tem como, faz uma barganha assim. Agora passou ontem na Globo o jogo do Santos, né? Passou ontem, você vê que mudança, né? Que impressionante. A gente põe a qualquer filme. Que tristeza a narração, hein? Não, foi triste, né? Foi triste a narração, sofrível. Olha. Não, mas foi triste, não foi triste? A narração foi... Eu narrava melhor. Mas acho que ele só foi pra aqui, né? Só foi pra Baixada que foi só pra cá. Né? É. Foi só pra cá. Olha, deu pra dormir no primeiro tempo. Por isso foi 2-0, pô. Deu sono nos jogadores. Os jogadores estavam ouvindo a narração e falaram, estamos meio desmotivados aqui. Eu nem sei quem que narrou. Eu não sei quem foi também, mas... É daqui de Santos. É de Santos? Ah, desculpa, então. Esse foi a TV Tribuna, não foi? Foi na TV Tribuna. Eu acho que foi na TV Tribuna. Desculpa, hein? Desculpa, então. Desculpa quem falou. Acho que não vai narrar de novo, isso aqui não importa. Eu acho que nós vamos fazer nosso primeiro break. Hoje o programa tá redondinho com coisas sensacionais. O que acontece? Tá cheio de ponta. Tá cheio de ponta. Joga pra dentro pra ver se desce. O que acontece, doutor Davi Prado? A gente tem repercutido aqui, relembrando aos nossos ouvintes, as piores músicas de todos os tempos. Já tocou por aqui clássicos como Vini, como Luca, como Virguloides, como Twister. E hoje, na minha opinião, é a pior música de todos os tempos, de verdade. Só que era um problema, todo mundo já cantou isso em algum momento. Por quê? Por quê, doutor Davi Prada? Porque você sabe que o araqueto, quando toca, deixa todo mundo pulando que nem pipoca. Porque o fogo é fogo e queima. Toca, Flavinho. O fogo é fogo. Esquenta. Estamos de volta com o Rebu. Um preso conversando com o outro. Que você foi condenado, rapaz? Falou, por nada. Falou, ah, vai contar essa pra outro, rapaz? Falou, sério, por nada, rapaz. Roubei a carteira de um professor, adivinha o que tinha dentro? Nada. De volta com o Rebu, garoto Chaqueca, Flávio Santana, doutor David Prada. Olha só, não sei se vocês chegaram a ver isso. O brasileiro, ele é muito preguiçoso, concorda comigo, garoto Chaqueca? Eu sou. Não, mas tem gente que apela, porque preste atenção no que inventaram. Um aplicativo com 6 sons diferentes facilita um panelaço para manifestantes preguiçosos. Tem um aplicativo que você pode baixar agora, tanto pro iPhone quanto pro Android, pra você fazer um panelaço agora, já no automático. É muita preguiça. É, mas é baixinho, né? Vai criatividade. Isso não, é incrível. Não, não é. Isso criatividade. É a falta do que fazer, tremenda. E a frase mais legal sobre esse negócio de panelaço vem do twitteiro Marcelo Oliveira. Ele falou assim, ó. Ele disse que a panela agora vai ter selo do Inmetro. Panela selo A. Resiste até 10 pronunciamentos do PT. Panela selo E. Só dura a vinheta do Jornal Nacional. Porque tem panelas e panelas, né? O pessoal tem se arrebentado muito. Aí é uma síntese perfeita da situação. E olha só que legal isso aqui, garoto. Aqui com um anúncio no Mercado Livre. Vende-se boneca inflável quase virgem. Preço, R$50. Motivo, acabou o amor. Olha que coisa impressionante. Tá acabando o amor até pelas bonecas, gente. É outro mundo, né? Que coisa difícil. Você acredita no amor ainda, garoto Chaqueca? É, eu acredito que sim. Tem que acreditar, né? Por R$50 também tá barato. Tá fácil acreditar no amor. Posso fazer uma pergunta? Por favor. Todo mundo que bateu panela, ou que tem batido panela, lembra em quem votou na última eleição? E tem cobrado esses políticos de fazerem algo pelo país? É só isso, né? Não é só pra lembrar presidente e governador. Legal lembrar tudo. Pra tudo. Mas é isso que tem cobrado esses políticos? Isso que a gente fala aqui diariamente, pô. É, a gente bate panela pra Dilma, tá certo, tem que bater. Mas por que? Mas isso é o modismo de bater panela. Pô, e bater panela pro VLT que não sai, pra sujeira da cidade, pra São Vicente, pra aquela sujeira. Pra falta de água. Falta de água. Pras obras paradas em Santos. Exatamente. Né? Quer dizer, não adianta só bater panela, tem que ter postura. Você cobra o teu político, aquele que você votou, teu deputado estadual, teu deputado federal, seu prefeito, você reclama, faz representação no Ministério Público, você defende seus direitos. Tem um depoimento do jornalista da Globo, qual é o nome daquele do mais antigo lá da Globo? Não. De manhã, do Bom Dia? Não, daqui faz à noite. Arnaldo Jabor? Arnaldo Jabor. Não sei se colocaram aí, eu pedi pra que ele fala justamente isso, mas sensacional a fala do... Eu vi do Alexandre Garcia. Quer tocar? Vamos ouvir. Essa fala dele. Meus ouvintes, eu nunca vi o Brasil tão esculhambado como hoje em dia. Me perdoe a palavra grosseira, mas não há outra para nos descrever. Eu já vi muito caos no país. Desde o suicídio do Getúlio, quando eu era pequeno, até o porre do Jânio Quadros, largando o poder quando eu era adolescente, eu vi a morte de Tancredo Neves na hora de tomar posse, e vi em seguida o país entregue ao Sarney, aquele amante dos militares. Eu vi o fracasso do plano cruzado do Sarney, eu vi o escândalo do governo Collor, como se fosse uma maquete suja dos nossos erros tradicionais. Eu já vi a inflação a 80% num só mês. Eu vi coisas que sempre nos deram a sensação fatalista de que a vaca iria docemente para o brejo, de que o Brasil sempre seria um país do futuro e nunca do presente. Eu já senti aquele vento mórbido do atraso que nos acompanha desde a colônia, mas eu nunca vi o país assim. Parece uma calamidade pública sem bombeiros, parece um terremoto ignorado, mas por que será? É óbvio que não é apenas o maluco governo atual do PT, mas também as marolas que o PT espalha, os nós frouxos de uma política inédita no país que nem ata nem desata. Agora, tudo vai muito além da tradicional incompetência que sempre tivemos no Brasil. Mas era uma incompetência simples, linear, a boa e velha incompetência pública de sempre, dá até saudade. A incompetência de agora é ramificada, em teia, destrutiva, uma constelação de erros óbvios que eu nunca tinha visto na minha vida. No dia a dia só vemos fracassos, obras que não terminam, maquiagem de números, roubalheiras infinitas e danosas como essas da Petrobras e outras que estão sendo negadas, pelo Lula e pelo PT, vemos o adiamento de tudo por causa das eleições. O ponto de partida da incompetência é se sentir competente. A incompetência atual é competente como nunca. O homem bom do partido não precisa estudar nem Marx nem nada, apenas derramar a sua missão para o povo. O PT acha que administrar é coisa de burguês, de capitalista, e dá trabalho, né? É chato paca examinar estatística, analisar contratos da Petrobras, tarefas menores, indignas de líderes da utopia, como eles se chamam. Tudo vai explodir, amigos ouvintes. Em 2015, o ano da verdade feia de ver. O mal que essa gente faz ao país talvez demore muitos anos para se reverter. E o pior é que eles contam com a ignorância política de grande parte da população que não entende o estrago que eles estão fazendo. Escândalos e roubos, como o da Petrobras, vão se derramar em cima das coisas pequenas, como o Bolsa Família, por exemplo. Se a inflação disparar, amigos ouvintes, como pode acontecer, os pobres vão ver o dinheirinho do mês desaparecer dentro do bolso. Mas, como diz o Lula, o povão não entende. Eles pensam que dossiê, que conta os escândalos, que dossiê é um tipo de doce. A professora chegou na aula e falou assim pros meninos, falou, gente, vocês podiam fazer aí uma poesia aí que rimasse. É? Faz aí, Juquinha, um que rima com o meu nome, Marieta. E falou, ah, tá. É, a dona Marieta tava andando pela praia e veio uma onda e molhou sua canela. Pô, mas não, aí não rimou, falou, não, mas porque a maré tava baixa. Boa. Falou, Santana, você tem coisa legal pra falar, eu não vou nem te atrapalhar. Vou lá, quero falar de qualidade de obra de arte, quero falar das motos italianas Ducati. Aproveitem, porque eles estão com promoções incríveis. É a promoção Loucos por Ducati. Aí você já reserva a sua hoje ainda e aproveite também o bônus de fábrica de até R$7.000. Taxa zero, condições até 36 vezes sem juros. São modelos de corrida, Naked, Motard, Roadster. E tem ainda uma motocicleta incrível, que é a Multistrada 1200, que serve para todos os terrenos. Ducati, Alexandre Herculano, número 216. Você pode agendar agora um test ride e pilotar uma dessas máquinas incríveis pelo 3307-6686. Feito. Olha, o doutor David Prada falou que vai sábado comprar uma moto lá. Eu aconselhei a ele a comprar Monster, que é maravilhosa. E é boa pros buracos. É muito boa. Dá pra andar aqui na cidade, que é uma beleza. Vou comprar uma moto dessa e um trator pra poder andar em Santos. Não, você vai sábado lá mesmo? Vou. Verdade. É bom mesmo. Vendedores, atenção, hein? Doutor David Prada vai aí, hein? Sábado. Ouvinte. Alô, boa noite, quem fala? Uriel Vilas Boas. Tudo bom, doutor? Tudo ótimo. Diga. Eu queria comunicar que hoje fizemos uma reunião de entidades de aposentados e da ativa, onde decidimos continuar a campanha salarial dos aposentados. Nós não podemos ficar esperando que o governo defina o percentual de reajuste a vigorar em janeiro do ano que vem. Mas, por outro lado, também entendemos que não somos os únicos a brigar por isso. Então, nós estamos encaminhando a proposta para centrais sindicais, para que tenhamos um movimento a nível nacional, de modo que a gente possa negociar este percentual, um percentual decente com o governo, mostrando o que nós pensamos a respeito do valor das aposentadorias, o que não tem acontecido nos anos anteriores. Então, essa decisão foi tomada hoje, na reunião, na plenária que fizemos, muito positiva, muito produtiva, com a participação de representantes das centrais sindicais aqui em Santos, e levando uma proposta para que as centrais sindicais, a nível nacional, discutam essa proposta nossa, porque o que nós queremos é isso, participação, que é assim que a gente vai mudar o quadro. Não dá para ficar somente esperando. Valeu, boa noite, obrigado. Feito, doutor David Prada, você manja do tempo, porque eu entendo disso tanto quanto andar de esteira. Eu não manjo nada, você entende. Você não é aposentado. Quando você se aposentar, você vai entender. Grotecheca, você acha que eu vou chegar a me aposentar, Grotecheca? Eu vou infartar. Aliás, você já tá aposentado desde que nasceu, né? Filhinho da mamãe. Considerando o que ele come, se bem que agora tem um novo patrocinador saudável agora. A importância desse tema é relevante, né, doutor? Você que trabalha aí no... Eu queria só sugerir, Uriel, o seguinte, a justificativa do governo é sempre o impacto na previdência, do reajuste, né? Se der aumento, etc. Uriel, fica a sugestão do contra-argumento de que volta e meia surge alguma denúncia de superaposentadorias, né? De supersalários, e isso também prejudica o erário público. Eu acho que não só vocês devem pedir o reajuste que é devido ao aposentado, é óbvio, a gente tem diversos aumentos aí, a conta de energia aumenta 40% e por aí vai, né? É, mas também fiscalizar aí o pagamento desses super salários, essas denúncias, né? Há quantos anos a gente ouve aquela famosa frase, o fator previdenciário, né? Fator previdenciário. E não acontece nada. Não, né? Sai nada nunca. Nada, né? Nunca. Não sai nada nunca. Quando sai alguma surpresa aí, mudando de assunto, que nem o presidente da Câmara fez agora, né? De pautar aí de emergência alguma coisa para dar um susto no governo e mostrar que, né, ele tá mandando bem, né? Que foi o caso do STF, que ele tirou a possibilidade da Dilma. Indicar 5 ministros para o STF. Então, a gente começa a ver o jogo dos poderes agora. Foi aprovado, só para explicar, foi aprovado que os magistrados, os ministros que estão lá, podem seguir até os 75 anos e não mais 70 não anos. Não mais se aposentar compulsoriamente aos 70 anos. Por isso chama PEC da Bengala. Exatamente, da Bengala. É um termo não muito bonito, né? Mas, enfim, tirou da presidente Dilma Rousseff a oportunidade de indicar mais 5 ministros para o STF. Mas você acha que ela precisa indicar mais 5? Os que estão lá já não estão trabalhando para ela? Muito, né? Muito. Né? Muito. Bem do jeitinho que ela gostaria, que todos eles querem. Sei, né? Eu tenho a impressão que aquele Toffoli, o outro Lewandowski, o outro... Mas a gente é boçal, a gente não entende essas coisas. A mudança de câmara do Toffoli foi um absurdo, né? Foi uma excrescência. Mas esse assunto é pro Jornal da Manhã. A gente não faz assunto. Você não tem amigos desse nível. Nós não estamos falando muito difícil. A gente é do povo. E o Garoto Jaqueca falou de fator previdenciário, que é sinônimo de VLT. São coisas que não saem do lugar, não é? Impressionante. Olha só, o Garoto Jaqueca falou, ninguém falou com você, ó. Falou assim, ó. A Aline Silva Ramos mandou uma mensagem aqui pra gente, no WhatsApp, ela que é de Vicente de Carvalho, Guarujá. Boa noite, galera do Rebu. Gostaria de parabenizar esse programa. Obrigado pela verdade e autenticidade de vocês. Ouço todos os dias e gosto muito, pois vocês denunciam a política e o descaso desse Brasil. Obrigado, Rebu. Amo vocês. Espero que as pessoas ouçam vocês cada vez mais e possam ter uma consciência política voltada para a honestidade e para o melhor do nosso Brasil. Gostaria de deixar uma observação. Vocês não acham que as eleições presidenciais poderiam ser igual aos Jogos Vorazes? Todos em uma ilha e quem sobreviver ganha. Teremos muito menos candidatos. Adoro vocês, Aline Silva Ramos. Seria uma coisa boa, né? Um Jogos Vorazes que nós político. Desde que todos morressem e ninguém pudesse... Não, falando sério, eu acho que o que eu já falei aqui uma vez é que eu acho que tudo que é prometido na campanha, se não fosse cumprido pelo político, seja ele presidente, deputado, prefeito, ele tinha que sofrer uma sanção. Sim. Né? Porque aí acabar essa história dele montar uma campanha de que vamos inovar, avançar, cuidar, e depois não tá nem aí para isso, né? Para não dizer um termo pejorativo aqui na rádio. Então só acho que devia ter uma lei assim. Mas, infelizmente, nossos políticos jamais vão aprovar uma legislação contra eles. Ah, mas você fica brigando também, doutor Davi Pará. Mas as coisas estão melhorando, olha só. Tava nos jornais hoje, ó. Pontilhão do Canal 1 vai ser liberado até domingo. Se o tempo ajudar, veículos poderão passar na próxima segunda-feira. Oremos, olha, né, pra só que rápido, você né? Você vê que condicionou com o tempo ainda, não é um negócio, ó. Termina domingo desde que não chova. Você não sabe que o tempo vai chover, daí não é culpa deles, entendeu? Foi claro, culpa é culpa de Deus, oculto, né? De São Pedro. Chover, né? É, você claro. Vê como é que a coisa tem. Então já conseguindo trazer aquele material de São já Paulo. Já chegou. Não tá mais nada pegando fogo, né? Entendi. Aí a coisa fluiu. É que tava muito longe, né? São Paulo é muito distante, né? É outro esquema, é outro universo, poxa vida. E eu não sei se chegou a ver, se acessa o blog Não Salvo. Não. Blog Não Salvo trouxe um destaque fantástico, não dá pra explodir que não é áudio, é vídeo, mas uma pomba atrapalhou um voo da TAM ontem. Um voo. Uma pomba. Um voo tinha um pombo dentro do voo. Pra você ver como é que as coisas estão complicadas. Tá tudo tão perigoso que a pomba não quer mais voar sozinha. Ela quer ir de avião. Tava todo mundo correndo pra tentar pegar a pomba. Meu Deus. Estará na página do Facebook do Rebu essa muito situação. Bem. Engraçadíssima. Era o moço, os passageiros, todo mundo correndo atrás pra pegar a pomba que está dentro do avião com as portas fechadas. O avião no ar. Meu Deus. É que tá barato, né? Às vezes você pega uma promoção boa, né? Aí começa a valer a pena. Passageiro que não tinha passagem, né? Aí eles queriam tirar do voo. Mais ou menos isso. E o que tá difícil de acompanhar, você acessa o R7, Dr. David Prada? De vez em quando. É, o R7 ele é muito bom. Hoje o R7 destacava isso aqui, ó. O namoro de Nicole Bals e Alessandro Bassini chega ao fim depois de longos 3 meses de namoro. três meses. Tá tão difícil acompanhar o relacionamento dos famosos, vai fazer um miojo, eles já terminaram. A Nicole com quem? Nicole Bals com o empresário Alessandro Bassini. Durou três meses. Eu não sabia nem que ela tava namorando. Eu não sabia nem que essas coisas existem. Eu não sei nem quem é esse. Aliás, esse R7 aí. Não, é um portal incrível, quando eu olha, eu até conheço. Você devia se candidatar. Isso, isso aí. Você devia se candidatar para botar em pauta esses assuntos aí da. Pode, vai ser bacana, acho que eu vou agora, ter uma apresentação. Deixa um assunto falar. Muito importante, né? O término do namoro dela, eu fiquei impressionado agora. É muito importante. Não, Léo, a gente achou que estava. Chegou aqui o nosso amigo Léo, aqui estava procurando aí os textos, achamos aí. Então, e vocês estavam falando aí, criticando e dando cacetada, e a gente dá muita cacetada, né? Imagina, a gente só faz elogio aqui no programa. E a menina tava falando do Rebu, que a gente fala as verdades e tal, e... Só que tem um problema, né, cara? A gente fala, e aí eu separei um texto do Fernando Pessoa, que diz alguma coisa bem semelhante ao que a gente faz aqui, que é criticar, né? Opa! Todo mundo critica. Nós somos os críticos vorazes. Então, esse texto... Pelo menos algum programa tem essa liberdade de falar a verdade. Não, né? Mas tudo bem. Mas todo mundo critica alguma coisa, né? E nós, então, criticamos. Então, esse texto, Fernando Pessoa, ele é para nós. E eu queria tocar para você ver que... Para a gente botar a carapuça agora. Vamos lá. Então, toca para mim. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu? Tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil. Eu, tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho. Eu, que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado, que quando não tenho calado tenho sido mais ridículo ainda. Eu, que tenho sido cômico às criadas de hotel. Eu, que tenho sentido piscar de olhos dos moços de frete. Eu, que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar. Eu, que quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Eu, que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas. Eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo. Toda gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho, nunca foi senão príncipe, todos eles príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência, mas uma cobardia. Não, são todos o ideal se os ouço e me falam. Quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? Oh, príncipes, meus irmãos! Ah, estou farto de semideuses! Onde é que há gente no mundo? Então sou só eu que é vil e errôneo nesta terra? Poderão as mulheres não os terem amado. Podem ter sido traídos, mas ridículos nunca. Eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído, como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Eu, que tenho sido vil, literalmente vil, vil no sentido mesquinho e infame da vileza. Estamos de volta com o Rebu. Voltamos e já temos ouvinte, Flávio. Temos um ouvinte na linha. Temos um ouvinte na linha, vamos lá agora. Alô, boa noite, quem fala? Oi, boa noite, aqui é o Juquinha. Diga, Juquinha. Eu queria escutar uma música. Diga lá, qual é a música? É aquela lá que é pra passear com o avião presidencial, o Aero Lula. Como que é a música? Que música? Não tem essa música aí? Fala pra gente, canta o trechinho. É essa aqui, ó. O áudio tá perfeito, né? Perfeito, HD. Leva eu. Perfeito. Gravado em 1930. Valeu, Juquinha. O Juquinha. O Juquinha é o Juquinha. É uma pessoa que acho que fez a voz do macaco do Orquidário quando ligou pra cá. São as mesmas pessoas. O Juquinha e o macaco. São os ouvintes que a gente quis. Falando em Orquidário, aquela alimentação de primeira qualidade, como é que tá? Tá boa lá no Orquidário? Então, o que eu fiquei sabendo, eles têm agora um vale pra ir no Tertulha. Sai mais barato. Cada animalzinho vai lá e pode comer tudo. Rodízio sai mais barato do que. Muito bem. Flor Santana, vamos fazer a nossa primeira dica do dia da Red Sun, por favor? Pode ser, vamos lá agora. Valendo. Começa agora a Caixa Misteriosa. Oferecimento Red Sun Pizza. Você ganha pizza. Vai. Olha só a Red Sun Pizzas que fica na Rua Bahia, número 119. Ah, mas tá chovendo, sou igual o Flávio Santana, não saio de casa quando chove. Você pode pedir pelo telefone, pelo 3286-1338. É, a pizza chega molhada, pô. Não, eles têm um sistema Rocket Pocket Motherfucker que te entrega com uma perfeição incrível. O motoqueiro, ele vem deitado em cima da... É uma coisa... São treinados na CIA, é outro esquema, você não tem noção do que é esse lugar. Ontem, a última dica do dia... Tem embalagem térmica, fala assim, vai. Foi que esse objeto... tem um furo no meio. E daí a primeira dica do dia é: com certeza você já deu ou ganhou de alguém esse objeto. Você ouviu mais uma dica? A Caixa Misteriosa. Oferecimento Red Sun Pizzas. Fique ligado em nossa programação. Amanhã, garotinha, eu tô em pânico, essa que é a verdade. Eu também sabia que você conseguiu colocar no crash. Não, a pessoa tem que ligar amanhã no 2104-5410, após as 6 horas, quando o telefone estiver liberado, e dar esse objeto. Quer dizer, não, falar qual que é o objeto. Aqui acertou. Precisa vir aqui dar o objeto? Não, não precisa. Tem um objeto, tá, gente? Presta atenção, tá? Vê lá, um programa família, é 6 da tarde, não desanda, tá? Bom. Vamos lá, o ouvinte da gente, o Idefonso de Oliveira, esse é o nome dele mesmo, tá? Idefonso de Oliveira, ele marcou, inclusive do doutor André Luiz Andrade, que faz o Rebu amanhã, mais um pessoal aqui, para dar publicidade a essa situação que envolve a Rodoviária de Santos. É uma manifestação bem interessante e eu vou reproduzir agora. Vamos lá. Fui comprar uma passagem antecipada para a viagem de um ente querido junto à rodoviária local de Santos. O lixo, que chamam de rodoviária. Bem que a passagem poderia ser para o prefeito, e sem volta, e para outro planeta. Tantas pequenas obras sendo realizadas, sem um cronograma lógico, as quais inviabilizam o já caótico trânsito do condado de Santos, mas aquelas necessárias e úteis são plenamente ignoradas. Temos a impressão que todas as pontes, pontilhões e estruturas assemelhadas em Santos têm data certa para despencar. Que prefeito cauteloso. E parece que só uma empresa é operadora de todas as obras. Ah. Estranho. Algo a ser apurado. Mas, voltando ao tema, lixo de rodoviária onde impera a insegurança. Desocupados ficam com seus traseiros estacionados nos bancos ali existentes, exalando um odor desagradável, assustando os reais usuários do equipamento municipal. Nada contra os desocupados, nada contra o odor, mas tudo a favor de dar dignidade ao ser humano. Aos costumes, senhor prefeito. O pessoal desocupado tem de circular, porque o mundo é grande. E a política municipal de assistência social deve ser adotada e utilizada. Só que tem que de atuar no estilo Oswaldo Justo, Jânio Quadros, e tirar o traseiro confortável da cadeira do gabinete. Prefeito é o gerentão, tem de estar onde o povo circula. Lembro de Vossa Excelência pedindo votos na Feira Livre da Cunha Moreira. Sabe o dia da feira ali, sem perguntar para a assessoria? Assim, de bate-pronto, tipo vapt-vupt, tipo pinga-fogo. Eu sei. Deveria ter continuado com essa saudável prática, contato com o povo. Onde está a Guarda Civil Municipal para cuidar do próprio público? E também para afastar a ação de viciados em drogas que atuam como flanelinhas no entorno do lixo da rodoviária. Seja a Polícia Militar, seja a Guarda Civil Municipal, pouco importa. Onde estão esses órgãos de segurança principal e auxiliar que não cuidam da segurança pública e do próprio município, observadas suas esferas de competência? O forasteiro chega em Santos, desce na rodoviária do condado e o cartão postal é estarrecedor. Quero, como munícipe, eleitor, contribuinte e sem vocação para otário, as devidas explicações. Estou me socorrendo aqui dos vereadores abaixo marcados, além de dar a publicidade necessária a outras pessoas indignadas, como eu. Vereador é fiscal do executivo, tem de andar nas ruas, no aguardo de providências. Doutor Deprivi Prado, acho que ele é um resumo. A gente já falou nesse Rebu aqui há um bom tempo atrás sobre o absurdo que é a nossa rodoviária. E acho que é uma síntese, no mínimo, perfeita. É bom a gente ver munícipes. Ele é um munícipe muito ativo aqui no município, conhecido. Se eu não me engano, servidor público. Cobra sempre aí a prefeitura. E é muito bom a gente ver munícipe participando e cobrando o poder público, né? Que sirva de exemplo para outras pessoas. O estado que está a rodoviária é o estado que se reflete na administração de Santos, né? A cidade completamente desorganizada, sem administração, sem secretários se comunicando, conversando, sem reunião de integração entre as secretarias, né? Já visto o que aconteceu durante o fogo, que o prefeito anunciou o atendimento numa escola e as pessoas chegavam lá e a escola nem sabia que ia fazer atendimento. Então, assim, é uma confusão, um estado de abandono, as obras paradas, enfim, tudo que a gente fala toda semana aqui na rádio. Então, a rodoviária é só mais um dos reflexos dessa administração desastrosa que veio para inovar, cuidar e avançar e que nada faz pelo munícipe, senão essas licitações com valores duvidosos. Garoto, você quer que você comentou alguma coisa? Não. Não? Não, e não tinha uma... Já engoli. Eu até parei porque eu achei que você ia comentar. Não, já engoli, já engoli. Deixa pra lá. E me corrija. Eu tô engolindo pedra. Se eu tiver... Não tinha um negócio que ia ter uma parceria público-privada pra essa rodoviária? Que não ia ter um negócio assim? Pra rodoviária, pra saúde, pra um monte de coisa. A rodoviária não é da prefeitura? Como é que ela vai fazer? Exato, é isso que eu nunca entendi. Como é que ela vai fazer? Sim. É da Prodesan. A Prodesan é uma empresa de capital misto. Então, quer dizer, o município lardeia isso aí aos ventos, entendeu? Só que é tudo balela. Não tem como viabilizar. É tudo balela. Aí há quem possa achar que é um exagero o depoimento desse munícipe, mas olha, eu fui fazer um show, eu peguei um ônibus aqui na rodoviária no dia 28 e eu realmente constatei essa situação, realmente mendigos, essa é a palavra, mendigos sentados onde deveria estar os passageiros aguardando e tudo largado, não tem pra onde você correr, essa que é a verdade, não tinha uma base policial onde você possa pedir, você realmente fica assustado, segurando suas malas com preocupação de que vão te levar. Na verdade tinha um posto policial em frente à rodoviária ali na praça. Não tinha, pelo menos uma companhia. Eu fui desde que foi retirado o problema ali de flanelinhas, mendigos e até de assaltos piorou muito, né? Então, infelizmente, em vez de melhorar, né, as coisas só pioram na cidade de Santos. Não, é deprimente. E ele conclui muito bem, porque a Santos é uma cidade turística, obviamente, né? Então, deveria ser um cartão de visita rodoviária, um cartão postal, mas não, a pessoa chega aqui e já desce no lixo que está a nossa cidade. Essa que acaba sendo a verdade. Se você tem uma cidade em que os radares na orla da praia são escondidos por plantas, né? Se você tem uma orla da praia cheia de buracos, né? Se você tem uma orla da praia com assaltos, enfim, se você tem uma cidade que está o caos que a gente está, né? Completamente abandonada, que as pessoas reclamam e o munícipe não tem resposta, não tem providência do poder público, e quando tem uma resposta da ouvidoria da prefeitura, é uma resposta que não tem nada a ver com a sua pergunta, né? Como tem acontecido recorrentemente, fica difícil de você ter uma perspectiva. É engraçado que Santos era uma cidade sem grandes problemas, né? No começo do Rebu, a primeira coisa que a gente falou aqui, primeiro dia do Rebu, eu me lembro, tava o Rick aqui, o Flávio e tal, e a gente já começou a falar sobre isso, que Santos é uma cidade que não tem grandes problemas. É fácil de administrar. É fácil. Só que de um tempo para cá, a cidade está ganhando grandes problemas. Estão aparecendo grandes problemas por besteira. Estão acumulando grandes problemas porque por falta de administração. Você vê, quando você tem ali o pontilhão do Canal 1, já 90 dias parado a obra lá, ou se não parado, dois caras lá trabalhando e tal. Quando você tem aqui a Otton Feliciano, uma obra que tinha que ser entregue em outubro de 2014, até agora os caras lá, eles assentam duas pedrinhas por dia. Hoje quando não teve nenhuma, que você narrou isso ontem, hoje tá as mesmas pedrinhas que foram colocadas hoje. Hoje não teve nenhuma, não colocaram nenhuma pedra. É porque ameaçou chover, ameaçou e já não vem. Então você vê, uma coisa que é fácil, o cara tá complicando, bicho. E outra coisa, isso sumiu, né? Sumiu. No Jornal da Manhã ainda manda os representantes aqui. Vem aí o secretário de gestão, Fábio, depois vem também o da CT, o Fifi, e vem na sexta-feira vem um outro rapaz que é da Secretaria de Finanças também. É que a selfie dele no incêndio com o Beto Mansur ainda está sendo divulgada até hoje. Então, como ainda está repercutindo, ele está aparecendo bastante, né? Então, ele não precisa mais tirar foto por um bom tempo, porque aquela selfie está rendendo bastante para ele ainda. Eu até, hoje, o Fábio Ferraz estava aqui no Jornal da Manhã, eu fiz até uma sugestão para ele, para a gente fazer o Mexidão Rádio City. Qual foi a sugestão que eu dei para ele? Olha, por que a gente não faz lá no Salão Oval, lá da Prefeitura, né? Aquele Salão Oval, aquela beleza? Uma reunião com prefeitos e os secretários, e a gente chama todos os ouvintes do Rebu e do Jornal da Manhã, do Jornal Litoral da Manhã, a gente convida esses ouvintes lá. Porque a gente recebe tantos pedidos de ajuda para resolver aquilo, isso, aquilo, outro e tal. Então, ali naquele momento, ele chamaria os secretários, né? Olha, secretário, a questão é saúde, então vai ver isso aqui. Porque é obrigação dos secretários, pô. Eu fico... Devia, né? Não. Devia ser obrigação. Então, essa foi uma sugestão que nós demos hoje na manhã. Então, fica aí, ele ficou. O secretário Fábio Ferraz ficou de levar essa ideia. Quem sabe a gente possa ajudar em alguma coisa, né? E a gente também não pode só ficar aqui descendo além criticando, né? Vamos tentar resolver. Não, eu por exemplo, no programa da semana passada, se não me engano, eu não só critiquei, como dei uma notícia boa pro Fábio, né? O Fábio mora em apartamento, Fábio Ferraz, secretário de gestão, e é usuário das nossas ciclovias, principalmente da Ana Costa e tal, mas ele sempre fala aqui no rádio que ele usa ciclovias. E falei para ele que na ciclovia da Ponta da Praia, faz tanto tempo que o pessoal da limpeza não passa lá, que o pessoal tá fazendo plantação. Então, que ele pode, inclusive, colocar umas mudinhas lá e colher umas coisas para comer saudável em casa. Então, eu também ajudo aí os secretários de governo aí do Paulo Alexandre a terem uma alimentação mais saudável. Você vê que eu não somente critico, eu também penso no bem-estar das pessoas, né? E dou sugestões aí saudáveis para os munícipes. Não só o Euclides no Facebook dele, né? De alimentação não, saudável. A gente podia, aqui, pelo menos no Rebu, tentar ir anotando todas essas demandas aí e encaminhar para os secretários responsáveis, né? Aliás, deveria partir deles esse interesse, né? Sim. Né? Sim. Já que a gente recebe tantas demandas. Aqui, garotinha, que é uma mudança da nossa política. Antes eles faziam questão de se manifestar, responder. Hoje em dia eles nem querem falar nada. Não querem você falar. Fala, deixa falar, não tem problema. Não querem. Se incomodam com detalhes. Antigamente, quando você citava algum problema aqui, imediatamente vinha Sim. a pessoa, né, Sim. querer se desculpar. Tá até como veio o vereador aí, que Exato. Você falou alguma coisa ontem, ele veio aqui retrucar e querer saber o que você falou dele. Aliás, não ele, né? Eu sempre mando assessor para isso que eu fico, né? Sim. Quando a pessoa quiser saber alguma coisa, pode ligar pessoalmente, ouvir aqui Sim. pessoalmente. Sim. Né? O que vocês falaram de mim, né? Sim. Vamos tocar aqui, vamos tocar a vinheta aqui, vamos ver o áudio e ver o que foi falado. Sim, e aliás é sempre bom deixar bem claro, Garotica, que não existe nada pessoal, a gente não tem problema pessoal com ninguém, na verdade. E aqui o Rebu não gera um conteúdo próprio, a gente repercute o que está na imprensa. Exatamente. É simplesmente assim, é a nossa opinião. Então a gente não é bandido aqui no que a gente faz, eu não quero agredir ninguém, mas a gente faz ponderações em cima. A gente não cria pauta, né? A gente fala sobre o que é noticiário. E abre, tá lá, e abre o telefone e as pessoas falam o que quer. Inclusive o telefone está aberto. Sem filtro. As pessoas podem ligar, tanto para falar bem como para falar mal. Exatamente. Se tiver alguém para falar bem, pô, que faça agora, por favor. Exatamente. Sim, pode ligar e falar, olha, o município fez isso de legal, não é? Pode aproveitar, como pode reclamar. É, não é possível que não vai ligar ninguém. Nós temos tantos ouvintes. Até que o próprio vereador, se fez alguma coisa boa pela saúde, pela segurança, pelo transporte, pelas vias públicas, ou qualquer outra coisa de importante, que ligue e fale aqui. Ligue, tá isso, bom. Faz eu falei que não ia falar, mas pode falar, ligue e fale. Sim, 2104. Aliás, mas qualquer vereador, mas não vir aqui. Sim. Tem que usar a mesma tribuna que o ouvinte, ou seja, usar o telefone. Isso, liga e fala. Liga agora, por que ele tem um tratamento especial? Não tem que ter tratamento especial. Por isso você falou, ele quer vir aqui. Não, não vai vir aqui. Ele usa o telefone como um ouvinte Perfeito. Normal, ora. Perfeito. Como um munícipe, ora. Está à disposição. Vou repetir o telefone 2104-5410. Nós estamos aqui comentando, o Anderson de São Vicente mandou pra gente. Olha, não é só Santos que está abandonada, não. São Vicente também, principalmente a área continental. Aqui é ladrão roubando ladrão. Um abraço, Anderson, de São Vicente. Realmente a Baixada está numa situação complicadíssima, mas volto a destacar a fala do garoto Chaqueca. Acho que Santos não tem grandes problemas, mas estão transformando não tinha em coisas realmente gigantescas. Não tinha. Como estão se acumulando os problemas, nós estamos virando uma cidade problemática. Sem solução, sem providência. Depois vai ser de difícil resolução esses problemas tem ouvinte na proporção que estão chegando. Rebufone. Alô, boa noite, quem fala? Luiz. Não, Luiz. Então, amigão, sabe que ninguém liga pra falar bem? Que não tem o que falar bem nessa cidade, não tem o que falar bem dos políticos. Infelizmente, a nossa cidade está bancarrota mesmo. É obra atrás de obra, nenhuma é fiscalizada. Não tem um plano gerador, um plano que fiscaliza as obras. Tá? Você vê aí uma obra que pode demorar um mês. Eles falam assim, não, vamos demorar 3-4 meses para poder justificar o valor que vai ser cobrado por essa obra. É só isso que acontece. Não existe. E pode reparar que são sempre as mesmas empreiteiras que ganham todas as licitações de obras aí. São sempre as mesmas. Então, enquanto continua isso, meu amigão, só vai ligar a gente para falar mal e não adianta o pessoal reclamar. Parabéns pela voz que vocês dão aí à população e ao povo santista. Valeu, obrigado. Perfeito. Bom, quando chegar aqui, podemos ir pro nosso break, porque mas não olha, vai dar tempo. Mas continuamos não. Esperando alguém para falar bem. Não é possível. Vai pra um break, não é possível. Não é possível que não tenha ninguém para falar bem, né? Exatamente. É, então vale tudo. 21045410. A gente vai pro break. Fique ligado, ouvinte. Na volta, pasmem com a notícia. Um carro teve as rodas roubadas na cidade de Santos. Oh. É a primeira vez que isso acontece. A gente volta daqui a pouco. Volta com o Rebu, garoto de Chaqueca, Dr. Dave Prada, Flávio Santana. Antes da gente falar dessa coisa que vai surpreender todo mundo, de um veículo que perdeu suas rodas na cidade de Santos. Vai falar da linguiça? Não. Primeiro vou falar de multidoctors. Vou falar de coisa incrível. Antes de falar de desgraça, vamos falar de coisa boa. A Clínica Odontológica Multidoctors traz para você o que tem de mais moderno da odontologia: implantes, periodontia, próteses flexíveis, clareamento a laser, odontopediatria, aparelhos fixos e móveis, aparelhos autoligados com tecnologia inovadora e documentação digital. Tudo isso com equipe qualificada e condições especiais para você. Agende sua consulta sem compromisso pelo telefone 3466-4110. A Multidoctors Odontologia fica na Avenida Prefeito José Monteiro, número 432, em São Vicente. Vou repetir o telefone 3466-4110. É um número para você agendar uma consulta sem compromisso. Multidoctors Odontologia. Sua saúde bucal em primeiro lugar. Bem, eu perdi as contas aqui, garotinha, de quantos carros já perderam as rodas. Pelas minhas contas, são 5, tá? 6 conhecidos aqui. O que aconteceu? Deixar um carro estacionado na rua, ainda que perto de casa, é um desafio para o proprietário do veículo, que pode encontrá-lo no dia seguinte sem as suas rodas. Esse tipo de delito é cada vez mais comum em Santos, se tornou uma prática habitual. Na madrugada de ontem, mais um motorista foi alvo de bandidos no bairro do Embaré. Por volta das 5 horas da tarde, um amigo de uma aposentada chegou para visitá-la e deixou o carro estacionado e a alguns metros da sua casa. Pela manhã, a dona de um comércio próximo percebeu que o veículo estava suspenso por um macaco hidráulico sem as rodas e avisou a mulher. O cara que perdeu as rodas lhe declarou: fica uma sensação de impotência muito grande. Ou a gente paga por um estacionamento ou reza para o carro ser encontrado intacto no dia seguinte. Essa cidade está sem controle. E a aposentada que ele foi visitar declarou: eu tenho vergonha. Olha, mas de tá morar sem, em Santos. Mas olha, tá sem controle porque quer. Tá? Porque é o seguinte: ali na saída da balsa, tem algumas lojas que tá cheio de rodas lá de carro. Na saída, logo que você sai da balsa do lado do Guarujá, cheio de roda de carro. São lojas com um monte de carro. Ali na rua, aquela rua aqui da Citroën também, Constituição, também tem várias casas com um monte de roda lá, exibindo rodas à venda ali. Por que a polícia não dá uma batida nesses locais e pede a nota fiscal dessas rodas? Perfeito. Porque se estão roubando roda, é porque alguém está comprando. Claro. Né? É o que eu falei aqui outro dia. É o que alguém está comprando. Tem que achar então, então a polícia tem que dar uma batida nesses lugares que está cheio de roda aí para vender. Mas é assim, lugares que nada a ver, por exemplo, posto de gasolina com um monte de roda à venda. Loja de não sei o que lá com um monte de roda à venda. Pô, é só a polícia passar. Olha, deixa eu ver a nota fiscal dessas rodas aí. De entrada. Exatamente. A nota fiscal de entrada dessas rodas. Perfeito. Porque quando acabar esse comércio, vai acabar o roubo, pô. Agora, sim. Será que eu tô falando enquanto agora? Enquanto tiver demanda, uma sugestão pra quem tem carro, fazer que nem os protetores das foquinhas fazem. picha a roda do teu carro. É verdade, né? Picha de roxo, amarelo, branco. Esquece o estilo. O cara vai pelo menos pensar, não, isso aqui vai dar trabalho pra limpar. Exato. Né? Até que alguém chegou, faça, né, alguma coisa. Cara, não é possível, pô. É tão fácil, cara. Eu passo nessa Constituição, juro por Deus, eu vejo lá uma loja cheio de... Pelo amor de Deus, eu não tô fazendo nenhuma acusação. Pode ser que seja loja de gente que deixou roda pra vender, pelo amor de Deus. Mas me dá uma curiosidade de perguntar, escuta, você tem a nota fiscal dessas rodas todas aí que você tá pra vender? Me dá uma curiosidade. Agora, isso seria normal. É um ponto de partida simples, mas já, né, que a gente tá vivendo o que a gente tá vivendo, né? Então que a polícia tome essa iniciativa de começar a dar uma... falta de informação, né? Dá uma batida nesses lugares, pô. Porque fazer o quê? A gente só vê o crime, a gente não vê divulgação do que tá sendo feito. Né? A gente chegou num ponto... É, de repente a polícia tem outra estratégia, melhor que essa, sabe? Mas eu não... Divulga. Divulga, né? Porque a gente chegou num ponto em que a delegacia de polícia fica percorrendo pichador em frente ao palácio da polícia que ninguém viu. Né? Quer dizer, você tem uma manifestação, passa em frente ao palácio da polícia, que tem um distrito policial funcionando de madrugada, picham a rua e ninguém viu nada. E aí eles têm que correr atrás para descobrir quem foi. Quer dizer, porque, olha, porque na madrugada fica tudo fechado, porque eles têm medo de assalto. Rebufone. Rebufone. Não é piada. Não é piada, não. Alô, boa noite, quem fala? Oi, boa noite, Fábio Campos Grande. Chega, Fábio. Então, cara, manda o prefeito, em vez de ele ficar fazendo selfie nessas tragédias da vida, manda ele fazer lá no PS Central, que desde quinta-feira passada tá sem raio-x lá, cara. Tá uma vergonha, raio-x quebrado há uma semana. Essa você central que você fala é aquele lá do lado da casa, da Santa Casa? Isso, ali mesmo. Tá uma semana quebrado, desde quinta passada. Obrigado pela participação. Aí no caso, se ele não quiser passar, pelo menos chama o secretário de saúde e fala pra se virar nos 30, pô. Sim. Não é possível um PS central de uma semana. Uma semana sem funcionar. Sim, um PS central de uma cidade como Santos ficar uma semana sem raio-x. Tem os vereadores aí que vivem se vangloriando, que vão lá ajudar a carregar maca, subir doente na escada. Que leva raio-x. Cadê vocês agora? Tem alguns que ficam postando aí, é esse aí, que, né, ligou ontem aí, pô, em vez de... Pô, vai lá, pô. Vai lá. Então, 21 vereadores, se eu não me engano, tem em Santos. Tá aberto o telefone pra eles ligarem, dizendo o que eles fizeram aí pra fiscalizar a prefeitura nessa uma semana sem raio-x. É, pô, né? Boa. Uma semana. Raio-x. Por favor, os vereadores aí de Santos, 21, liguem pra cá. Tem 21. Vamos ver se pelo menos um vai ligar pra ver o que fez nessa semana. Vocês têm meia hora pra ligar, tá? Que é o programa meia, acaba às 7 horas. 21 vereadores. E aproveita os puxa-saco que fica ligando, que nem o que ligou ontem. Não, porque eu ouvi o Euclides falando não sei o quê, tá? Posta um requerimento pedindo explicações do município aí no Facebook da rádio. Isso. Vamos lá. Estou aguardando aqui. E o garoto Chaqueca, eu acho que seria um ponto de partida comum, simplório esse, né? De você ir verificar e pedir a nota de entrada, realmente, dessas rodas que estão sendo vendidas, né? Que é o que você falou. Eles estão roubando porque alguém está comprando. Alguém está comprando. Então, descobrir para onde está indo. Com certeza. Essas rodas estão à venda aí nos lugares. Eu acho que seria um caminho melhor do que essa nota aqui, ó. Por meio de nota, o 6º Batalhão de Polícia Militar do Interior, órgão responsável pelo policiamento em Santos, afirma que intensificou a atuação nos bairros cujas ruas não têm iluminação adequada, além de realizar operações de bloqueio nas principais ruas da cidade, abordando veículos e pessoas em atitude suspeita. Eu acho que isso mobiliza muito mais confusão pra você resolver do que essa prática de você já ir pra cima de quem possivelmente pode estar comercializando. Mas e as câmeras? Eles não precisam perder tanto tempo fazendo isso. É só olhar pela câmera, ó, tem um carro suspeito. Uma viatura vai até lá, louco, cadê as câmeras? A gente já sabe até o que é um palio branco, não é isso? Um palio branco que... Rebofone. Ouvinte da linha, alô, boa noite, quem fala? Alô, é Diogo? Diga, Diogo. É o seguinte, eu estava ouvindo aqui vocês falarem da rodoviária aqui de Santos. É o seguinte, tem muitos lugares que já se implantaram no sistema e que só tem acesso a rodoviária, aquela parte de embarque, o lugar que fica sentado, o pessoa que tem o bilhete de embarque. E a única parte que fica de fora é onde se vende as passagens. Aí acaba com aquele pessoal que fica sentado ali e tal. Boa ideia. Nem aeroporto, né? Aeroporto é assim. Exatamente. Também. Você só vai pro embarque, quem vai viajar, né? Perfeito, quem tem a passagem. Não fica embaçando lá, né? Boa ideia. Telefone liberado. Obrigado pela participação, amigo. Mas voltando ao tema que você estava comentando, Flávio Santana, por que não utilizar essas câmeras de forma efetiva para monitorar? Precisa mobilizar todo um batalhão para ficar fazendo blitz para buscar? Não, basta você procurar realmente, já sabemos que é um palio branco, né? Ou outros que podem estar fazendo essa situação. Vai para cima, tem que treinar. Cadê a inteligência da polícia? Não tem, isso que é o problema. Cadê a inteligência da polícia? 5 carros em quanto tempo? Em menos de 2 meses a gente está narrando isso aqui. Quantas pessoas ficam? Manda uma foto para a gente, quem trabalha aí na área de monitoramento. Quantas pessoas ficam monitorando as câmeras? De verdade. De fato. Mas, vou ser sincero. Alguém monitorando essas câmeras de verdade? Eu acho que não. Será que é verdade isso? Não sei. Eu, enquanto tenho feito o rebu, eu só lembro até agora ter narrado uma única vez, que foi o corretor do café, que foi pego na quinta vez que as imagens pegaram a pessoa. Rebufone. Vamos lá. Alô, boa noite, quem fala? Boa noite, meu nome é Renato. Fala, Renato, de onde? Falo de São Vicente. Pode dizer. Então, na mesma linha de raciocínio aí de vocês com relação às rodas, às lojas que vendem rodas sem nota, etc., seria também simples com relação às correntinhas e joias roubadas na praia, na orla de toda a baixada, se eles fizessem a mesma coisa nesses compra-se ouro lá, que fica 20, 30 molequinhos de roupa de compra-se ouro. Se você entrar numa loja, nenhuma delas te pede nada, documento de propriedade, etc. e tal. Nem teu nome precisa estar gravado na joia, entendeu? Quer dizer, tudo fruto de roubo que eles vendem. Obrigado pela participação. Boa, sem boa, falar nas feiras boa. Do rolo que existem por aí, que ninguém, todo mundo sabe onde está, ninguém faz também. Nada. Tem tanta empresa aí que placa vende, se compra ouro. Exato. Ouro. Da onde vem esse ouro? Verdade. Da onde vem esse ouro? Pô? Tem que ter nota fiscal, tem que ter... E certos crimes só existem porque existe a demanda. Se você não acabar com a demanda... É que nem o tráfico, né? Só tem o tráfico porque tem o usuário. Porque tem o usuário. O roubo é a mesma coisa. Se não tiver o receptador, não tem roubo. Olha, tá muito fácil. Estamos ajudando todo mundo aqui. Lojas que... Tudo bem, tem empresas que vendem... Lojas que vendem roda de carro. Sim. Existe. Mas você tá vendo roda de carro para vender quitanda, em qualquer lugar. Fecharia. Na quitanda. É estranho. Você vai em São Vicente, tem quitanda vendendo roda de carro, pô. Perfeito. Eles estão rindo à toa, essa que é a verdade, porque é o que eu tô falando, é a quinto caso, pelo menos, que a gente relata, que dá publicidade do caso. E ninguém pegou, não é que teve perseguição, que o carro foi baleado, nada. Vai seguindo, eles estão tranquilos, estão numa boa. E olha só, sobre esse tema, o William Mendes mandou aqui pra gente, ó. Mas, amigos, não temos as câmeras e não tem um operador olhando? Podemos, então, mudar o nome e colocar como BBB. E quem sabe os operadores vão olhar as câmeras 24 horas. Alô, boa noite, quem fala? Alô, tudo bem? É Fernando, como vai? Tudo bom, Fernando? Diga lá, de onde você fala? Eu tô morando aqui recentemente em Santos, eu era do Guarujá, mudei de Guarujá por causa da violência em Guarujá, um absurdo. Aí eu venho pra Santos, ligo a rádio, que eu tô indo pra academia agora, aqui no Gonzaga, e acabo ouvindo vocês falar sobre também essas coisas que acontecem na cidade de Santos. Enfim, eu tô percebendo também que aqui também não é mil maravilhas. Então eu falo para você, onde vai parar a segurança pública no estado de São Paulo? Fala para mim. Valeu, obrigado pela participação. A segurança pública do estado de São Paulo está falida, que nem a segurança pública do Rio de Janeiro, a segurança de Brasília, de Distrito Federal e outros estados. E do resto do Brasil. Não é só Santos, você vê que na própria Imigrantes, que a gente paga um pedágio mais caro do Brasil, e não sei se é do mundo... que devia ter melhor segurança além das melhores estradas, o pessoal tá roubando carro no meio da estrada, tá abordando e levando o carro das pessoas. E eu vou perguntar para esse ouvinte que acabou de ligar para mim, que acabou de ligar aqui pro programa, aonde está a segurança? Agora eu faço uma outra pergunta: como é que se faz segurança quando você solta 37 mil bandidos, que nesse final de semana vão ser soltos, pro indulto do Dia das Mães? Como é que se faz segurança? Quantos policiais vai ter que estar na rua para olhar que esses 37 mil vermes vão fazer na rua? Se é que eles têm mãe, né? Alô, boa noite. Bem, José Roberto de São Vicente. Pois é, tudo beleza? Fala de onde? De que bairro? São Vicente, Boa Vista. Pode falar. Tem lei, São Vicente, né? Você está falando de indulto aí. Não há interesse da polícia em acabar com esses roubos, porque eles que financiam a Câmara de Vereadores, eles que financiam tudo, sabe? Então, quer dizer, se existisse uma inteligência na polícia, a linha amarela aqui, que é na ciclovia, que é o caminho deles roubarem correntinha, celulares, caramba. Ficavam os policiais apaisando ali para pegar e pegar os bandidos, mas não tem interesse, não tem, ninguém quer acabar com isso. O cara que quiser acabar, acaba. Sabe, é um pouco de força de vontade, né? E falta isso, de todos os lados. Aí o policial fala que não prende, porque prende vai preso, a justiça libera, aí fica nesse ciclo vicioso e nós trabalhadores que sofremos com tudo isso, né, amigo? Pagamos imposto caro. E para ficar aí à mercê dos bandidos aí, você não tem tranquilidade nenhuma, você não pode colocar uma roupa melhor, uma joia, um relógio, que você sai na rua, você é roubado, você é assaltado, né? Você trabalhou o mês inteiro, ou acordou cedo, caramba, e chega lá na frente e não pode ter nada disso. Aí o cara vai lá e solta o bandido, solta cada vez mais. Não tem lei. Infelizmente, nós estamos numa cidade sem lei. Tá? Beleza. Então, vamos dar uma sugestão para alguma empresa que tenha uma empresa de... Ele falou em botar roupa melhor e tal. Uhum. Alguma empresa que tenha, que faça camiseta, essas coisas, quiser fazer uma parceria com a rádio, que nós vamos fazer uma camiseta bem criativa para as pessoas usarem, para não serem assaltados. Então, se tem algum ouvinte aí que tem alguma empresa que faz camiseta, para a gente criar junto com a rádio, para a gente distribuir para os ouvintes, usar uma camisa bem criativa, tipo assim, já fui roubado hoje. Deixa pra depois. Achei que você ia pedir pra darem coletes à prova de bala. Acho que esse seria o melhor caminho. A prova de bala é muito caro. Mas a gente pode criar uma camiseta para as pessoas usarem na rua. Uniforme da rádio. Ótimo. Pô, vamos propor também pra uma montadora de carros fazer uma parceria e elaborar um carro pra Santos. Né? Porque ontem eu cheguei de viagem em Santos e encontrei um pedaço de asfalto. Fiquei até impressionado. Né? Porque é tanto buraco que ontem eu encontrei um pedaço de asfalto. E tava bom, tava lisinho. Mas logo acabou. Foi bem rápido. Né? Foi bem rápido. Rebufone, então. Vamos lá. Alô, boa noite. Quem fala? Boa noite, Fabrício de Santos. Tudo bom com todo mundo aí? Diga, Fabrício. Já começo dizendo que eu não sou advogado de ninguém, tá? Mas uma coisa eu gostaria de registrar. Eu acho que nós estamos creditando alguns problemas de segurança diretamente à polícia militar. Eu conheço alguns policiais militares aí, até no alto escalão da polícia militar, e eu vejo que o trabalho deles é muito complicado. Muito complicado do ponto de vista de equipamento, muito complicado do ponto de vista de educação do povo e muito mais complicado do ponto de vista de legislação brasileira. Falamos aí também do indulto da Dia das Mães, tem os demais indultos aí e tal. O governo, a justiça solta porque não tem condição de pôr tanto bandido dentro desses lugares que chamam de presídio. Esse é o grande problema. Nós estamos aí precisamos de estradas, precisamos de ferrovias, precisamos de um monte de outros serviços públicos com muita mão de obra parada dentro de cadeia. Solução, bota essa raça para trabalhar. Nego vai roubar porque é vagabundo. Melhor pena para um cara desse é trabalho, botar para trabalhar. Ah, mas não pode que os direitos humanos, se eu trabalho, ele pode trabalhar também. Se eu recebo em espécie moeda, ele recebe em liberdade, pelo aquilo que ele fez em contravenção, ou em pena. É esse meu recado aí, tá? Uma boa noite a todos aí. Boa noite. Olha só, eu vou dar uma sugestão. Quantos presos cabem num presídio? Por exemplo, aqui no presídio de Santos, tem mais ou menos quantos presos? Aqui não tem presídio, só um em Praia Grande, né? Só tem as delegacias que tem alguns. Sim, mas dá o quê? Uns 5 mil pessoas? Mais não, 5 mil não, pessoas? Imagina, nem sonho. Não, não. São poucas pessoas. Então eu vou ali dar uma sugestão. A gente fala que não dá sugestão. Por exemplo, eu fui viajar num navio que tinha 4 mil passageiros. Eu me lembrei do Raul Soares. Não tinha 4 mil passageiros. Pega navio velho? Pô, pega uns navios velhos. Pô, põe lá a 300 metros de distância pro cara não poder vir a nado e deixa os caras presos lá fabricando luva, pô, a luvinha, fabricando. E de vez em quando vai lá um barquinho buscar a produção dos caras, pô. Não é tão fácil. Pô, põe um navio velho. Não tá a Petrobras aí, não tava. Petro, não sei o que, tava fazendo os navios. Começa a fabricar esses navios e põe os caras a 300 quilômetros de distância da costa. Se, eles se matam todos. Pô, bom, e aí? Uma baia, bom, aí não é um problema nosso. Antes de você ir pro aí 20, garotinha, que o Lobão acabou de mandar aqui pra gente, o Lobão da página Vivendo em Santos, que são 5 guardas e 1 PM nas câmeras. E à noite, algum desses 6 acabam dormindo. Ah, entendi. Algum, alguns? Rebufone. Alguns. Alô, boa noite, quem fala? Oi, boa noite, é Luiz Felipe. Diga, Luiz. Vocês estão falando do roubo de rosa, eu falo, eu tentei mandar um WhatsApp pra vocês, mas não consegui. É tão simples, se realmente quisessem resolver, hoje a gente tem que, vocês falaram da inteligência da polícia, não precisa nem inteligência. Hoje em dia, um simples celular com GPS, você rastreia ele de qualquer computador. É tão, um GPS hoje custa, um GPS simples que você compra pra correr na praia, custa R$200. Se usassem um pouquinho de cabeça e colocassem 2 carros caracterizados da civil, de isca, com umas rodas bonitas, com GPS, um simples chip de GPS, ou pode ser até um relógio, um polar da vida, dentro do pneu, que é a coisa mais simples de se colocar, meu, iriam pegar em menos de 2 dias, eu tenho certeza que iriam pegar, além da quadrilha, o depósito das rodas, e se quisessem manter a investigação, pegariam até os seus receptores. Não fazem e não descobrem porque não quer. É a coisa mais simples do mundo hoje você usar um GPS para rastrear qualquer coisa em qualquer lugar. Não, era essa minha participação. Obrigado, valeu. É boa ideia, põe um GPS, tá certo. Perfeito. Bom, você vê que os nossos ouvintes aqui são altamente criativos, inteligentes. Porque... Navio prisão, tem uns 3 que mandaram aqui que estão contigo. Navio então, prisão seria. Navio prisão seria sensacional. Exato. Fantástico. Agora sim, se eles se matarem, não tem. É, o navio prisão você pode renovar a frota rapidamente, né? É. Não, você, porque... Agora você imagina. Se você se deixar eles lá sem segurança, se cada se navio, olha só, se cada navio cabe 5 mil pessoas. Esse, pô, se num navio de cruzeiro que é chique, sim, cabe 4 mil. Imagine fazendo presídio, né? É, fazer presídio. Põe aquelas casas. Deixa lá, pô. Deixa os caras lá à deriva, pô. Fugiu. Você imagina, você coloca 2 mil do Comando Vermelho e 2 mil do PCC e pronto, volta lá uma semana depois. Pronto. Isso. O que vai acontecer? Ah, aí não é um problema nosso. Ué, problema vai ter nosso. Um programa esquenta dentro do navio, que acaba acontecendo. Ó, a gente tá bem atrasado, precisamos ir pro nosso break, do check, porque a gente tem que faturar. Você já deu a segunda dica aí? Já na volta, volta. Tá bom, então vamos pro break, daqui a pouco a gente tá de volta com o último bloco do Rebu. Estamos de volta com o Rebu. De volta com o Rebu, Flávio Santana, Dr. David Prada, sem garoto chaqueta. Por quê? Porque cansou, né? Ele falou, cansou, levantou, foi embora. É assim que a vida funciona. E o programa continua. E eu fiquei o quê? Eu cansei, mas eu tô aqui. É assim que funciona, na verdade. Quem pode levantar, levanta, quem não pode, continua. Você tava meio espremidinho, né? Mas continua aí, né? Olha, eu vim aqui no break, um carinho de Flávio Santana. Vou colocar depois. Um afeto do Dr. David Prada. Este gordo aqui está no limite. Minha hora chegou, senhoras e senhores. Olha só, vamos falar de Red Sun, vai, que é a melhor coisa do mundo. Não vai, então não vou. Começa agora a Caixa Misteriosa. Oferecimento Red Sun Pizza. Ah, vamos falar então, tá certo? Não, porque aqui se é bipolaridade permeia o ambiente. É o lado feminino bipolar. Do Flávio. Até o Exu é bipolar aqui. Eu vou assombrar, não vou assombrar. Vou, não vou. Ah, mando ele. É assim, terceiriza a assombração. Olha só, a Red Sun fica na Rua Bahia, 1119. Melhor pizzaria do mundo. É a nossa última dica dessa semana. O que acontece? Tem uma caixa de pizza aqui, sem pizza dentro, com objeto oculto, misterioso dentro dela. Demos várias dicas pra vocês. A última virá agora. Amanhã, após as 6 horas, você vai ligar no 2104-5410 contra o Flávio Santana, esse locutor napolitano, falar telefone liberado. Se liga, acertou objeto, ganha uma pizza na faixa. Ah, o refrigerante também? Não, não, o refrigerante você paga, querido. Ah, mas e o transporte? Chama um táxi, vende coletivo. Não tem como, a vida é assim, tá bom? Não dá pra ganhar tudo, você já ganhou uma pizza. Ah, mas eu não tenho como ir. Então para de viver, você não tem como vir pegar a pizza? Melhor você desistir. Falei demais, eu acho, não, doutor? Fala isso. Olha só, eu gosto de estimular o ouvido. Pra desestimular o cara de participar, isso. E aí, se tá, mas tá chovendo, não posso ir lá na Rua Bahia, número 119. Se liga, ó, 3286-1338. E tem Red Sun em São Paulo. Ah, eu vou ligar em São Paulo. Pra que você tá em Santos, ô animal? Mas tudo bem, olha só. A segunda dica é... Esse objeto é filho do LP e pai do Blu-ray. Ei. Você ouviu mais uma dica? A Caixa Misteriosa. Oferecimento Red Sun Pizzas. Fique ligado em nossa programação. Essa é uma dica difícil que só quem sabe que é LP é o pessoal do R-Fotos e Blu-ray só quem ganha mais de 5 salários mínimos, né? Senão aqui fica uma coisa meio complicada, mas tudo bem. É, estamos chegando ao final, então não dá pra repercutir muita coisa. Muitos ouvintes participaram. Tem uns minutos. Olha só, nos últimos 15 eu não consegui ler nenhum. É assim que a coisa funciona. Mas olha só, Dr. Devi Prada, 7 meses já se passaram das últimas eleições, mas alguns políticos que se candidataram, inclusive alguns eleitos, continuam estampando propaganda eleitoral pelas ruas e avenidas de Santos. O material vem de candidatos locais e também de fora da Baixada Santista. Faixas pedindo os votos podem ser encontradas em imóveis, especialmente os abandonados em bairros como Centro, Vila Matias e Paquetá. Quer dizer, a cidade já tá suja? Suja mais um pouco, né? Lembrando que o prazo já estourou, mas foi muito tempo. Era 30 dias depois das eleições. Eleitoral exige que toda essa propaganda seja retirada pelo candidato, né? Então, certamente, o Ministério Público deve ter agido aí contra esses candidatos, requerendo a retirada e pedindo as sanções cabíveis para eles, né? Aliás, a gente convidou os vereadores a ligarem para cá para falar sobre o que fizeram, né? Sobre os assuntos que a gente falou hoje. Ninguém ligou até agora. Eles devem estar ocupados lá na sessão da Câmara. Hoje tem sessão na Câmara em Santos. Mas o Ministério Público também pode ligar ou pode postar para falar o que medidas foram adotadas. É a sugestão, né? Para falar o que fez contra esses candidatos aí, como é que estão os processos, multas que foram aplicadas, né? Porque é sempre bom a população saber o que os fiscais da lei, né? Do Executivo, enfim, do Ministério Público, fizeram sobre esses assuntos. Né? É porque pode parecer bobeira, mas se a gente vai cobrar, eu quero que limpe tal coisa. Pô, se o próprio político tá deixando a cidade suja, que moral ele tem pra depois cobrar que você limpe o seu terreno que tá abandonado e tudo mais? Tem que dar um exemplo, né? Em cima. Mas estamos sem exemplos, doutor. Eu acho que a gente tá muito sem exemplos, sem ídolos. Tá complicado a coisa. Não, tá tão difícil que a gente abriu o telefone pra alguém ligar pra elogiar alguma coisa que a prefeitura tenha feito, nem os assessores da prefeitura conseguiram ligar para dar algum elogio, né, para dizer algum argumento. É só problema, enfim. E é bom lembrar que triste. O telefone aqui ele realmente é liberado, né, Flávio Santana? Não existe tem filtro, a gente não sabe pré-produção. Entra no ar, já fala o que tem que falar. Ligou, entrou. Mas enfim. Bom, a última aqui antes de a gente ir embora, que tá curtinho mesmo, olha só. É alvo de multas que somam 25 milhões após o incêndio nos tanques da Lemoa, em Santos, a Ultracargo sofrerá mais uma ação judicial. Pescadores artesanais da região se articulam para exigir indenizações pela mortandade de peixes no estuário em decorrência do acidente. Ninguém quer comprar os peixes oriundo da Baixada Santista. Atualmente, os pescados consumidos por aqui vêm de Santa Catarina e do Espírito Santo. Minha opinião tem que ir pra cima realmente, porque eles foram muito prejudicados, todos esses pescadores. Eu acho, e a gente humilde, a gente não tá falando de pessoas que são donas de casa de sushi, né? E são pescadores que perderam toda a sua receita. Eles tinham resolvido esse problema, eles iam dar cesta básica. Cesta básica resolve o problema, né? Dá uma merendinha. Dá um miojo. Pagar o aluguel dele com 1 quilo de arroz. Impressionante. E até agora a prefeitura não divulgou o saldo de fiscalização dos terminais, né? Porque não, depois disso, não, agora vamos fiscalizar os terminais, cara, vamos pedir uma série de laudos, etc. E depois? Santos campeão, é o que importa, né? Nada. Segue o jogo, é isso que é importante. Vai jogando contra a memória dos munícipes, da população. Até a próxima tragédia e alguém morreu, várias pessoas morrerem aqui em Santos, né? Com certeza. A prefeitura só faz alguma coisa quando acontece uma tragédia. É lamentável a falta de planejamento. Doutor Devi Prada, temos que partir, suas considerações finais. Tem o ponto e vírgula amanhã? Amanhã tem o contraponto, amanhã, 11h30 da manhã, reprise, sábado 18h10. Quem que é o entrevistado? Amanhã a gente tá falando sobre Santos Futebol Clube, né? Campeão Paulista 2015. Paulinho já foi lá no seu programa? Paulinho não. Não? Paulinho mas tá tentando, tá sem agenda. Tá sem agenda, ele tá ocupado tirando selfie, mas daqui a pouco ele vai lá. Tará lá. Flávio Santana, amanhã estamos de novo juntos aqui? Provavelmente. E que alegria, né? Vamos que vamos então. Olha só, eu vou me despedir aqui, Flávio Santana. Quer dizer? Bom, vai saber, vai né? Vai saber. A vida é surpreendente, senhor. Cada dia você não choveu, gente. Se eu tiver, eu tô. Se eu não tiver, não tô. É assim, né? Eu vou embora com esse pensamento do dia que ficou pra trás, mas olha só. Pense nisso, ouvinte. A tentativa é o primeiro passo para o fracasso. Hey, this is GRL 102. This is Ugly Heart. Check it out. Rádio City.